Começa agora no Canal 2, Conversa Semanal. A seguir, não perca mais uma edição de Reminiscence. A partir deste momento, Conversa Semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos. Aqui é J. Salvador para apresentar mais uma edição do nosso Conversa Semanal. Conversa Semanal que tem o prestígio do Canal 2, da Rádio Antena Web, da Rádio Grande Amor, da Rádio Lusitânia CB e da Rádio Onda Nacional. Este programa é produzido, editado, gravado e apresentado por mim, J. Salvador, a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Qual é o conceito que temos sobre inteligência? No século XIX, ser inteligente significava que você tinha uma boa capacidade de memorizar coisas. Já no século XX, ser inteligente passou a significar tirar notas altas em testes de quociente de inteligência, QI. A média mais alta na sociedade era a de 100. Agora, se isso continua sendo verdade para o século XXI, então acabou de nascer um computador muito mais inteligente do que os homens. Pesquisadores suecos acabam de criar um programa de computador com um quociente de inteligência avaliado em mais ou menos 150 pontos. Testes de quociente de inteligência para computadores ou mesmo simplesmente testes de inteligência são baseados em dois tipos de problemas. Matrizes progressivas, que testam a capacidade para ver padrões em desenhos e sequências numéricas, que testam a capacidade para ver padrões em números igualmente. Os melhores programas matemáticos concebidos até hoje muito raramente atingem um quociente de inteligência igual a 100, o que quer dizer que ficam comparativamente abaixo da média humana. Então, isso já foi superado por um programa produzido por Claes Tanegard e seus colegas da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Segundo ele, já é hora de tentar criar programas de computador mais espertos, dotados do que se qualifica como inteligência artificial. Diz ele, nós estamos tentando criar programas que descubram o mesmo tipo de padrões que os humanos podem ver. No que tange a modelos psicológicos, a concepção de um programa de computador para este fim foi possível com a integração de um modelo psicológico do comportamento humano. Sempre tenho dito que um belo dia os computadores superarão as pessoas. E farão isso por conta da capacidade de processamento e da miniaturização. Acho até que nós não estamos longe de que isso aconteça. Vamos agora à primeira música do nosso Conversa Semanal. Esta vem com Francis Davis. Music. Music, you're making me blue. heart and fill my soul with tenderness. Music fill my loneliness. Music is still all around. Cause time for changing all the sounds. And that your inspiration will never end. Seasons all at your command. When spring is near the end, I hear green leaves of summer. Autumn brings with a shade of winter. Music, I love you so true. I'm just crazy about you. Without you life is so sad and full of pain. Music, please come back again. Spring is near the end. I hear green leaves of summer. Autumn brings with a mother rain. Then it's hazy shade of winter. Without you, fill my heart and fill my soul with tenderness. Music fill my loneliness. Fill my heart and fill my soul with tenderness. Music fill my loneliness. Depois de Music, com Francis David, estamos de volta com mais esta edição do Conversa Semanal. Documentos revelam plano para desacreditar a ciência climática nos Estados Unidos. Documentos divulgados recentemente na internet revelam estratégias de uma organização norte-americana que contesta a visão dominante sobre as alterações climáticas, incluindo um plano para levar as suas teses às escolas. Os documentos relacionados a uma reunião levada a efeito em janeiro pertencem, supostamente, ao Instituto Earthland. A organização Earthland é uma das mais ativas nos Estados Unidos da América do Norte, contesta evidências sobre o aquecimento global. O que posso dizer sobre o assunto é mais ou menos o seguinte: as organizações que tratam do tema do clima e dos efeitos do gás que gera o efeito estufa se contradizem. Há casos provados, mas não divulgados, de ambientalistas que não têm razão. E lhes digo por quê. A maior poluição existente no planeta e que provoca diretamente a criação de gases que provocam o efeito estufa está na produção agropecuária. É cientificamente provado que o flato provocado pelos animais depois de ruminarem os alimentos provoca muito mais gás do que todos os escapamentos urbanos juntos. Isso me faz pensar que o que os ambientalistas querem é que voltemos ao tempo das diligências. Acontece, no entanto, que o acesso ao conforto virou uma coisa irreversível. Daqui a pouco, os ambientalistas, quando se derem conta, vão exigir que façam um holocausto do gado existente no mundo e que se proíba a produção e comercialização de proteína animal, porque isso fará com que a terra fique inabitável. Vamos viver do quê? Dos saudáveis pensamentos da Greenpeace e dos ambientalistas? Ou quem sabe seremos transistorizados e viveremos a pilha? Mas até para produzir pilha é preciso que hajam indústrias, e as indústrias poluem. Aí fazer o quê? E viva o flato dos animais. Enquanto isso, deixemos os ambientalistas quebrarem as suas cabeças. Um dia, quem sabe, eles se entendem. Mas vamos a mais uma música no nosso Conversa Semanal. Agora chega uma música da Evinha que faz tempo que não ouvia. A grande responsável por esse resgate é a dona Lígia Costa Salvador. A música chama-se Olha Eu Aqui, ó, com a Evinha. Já voltamos com o Conversa Semanal. Precisaria nem falar, mas nós estamos apresentando esta edição de Conversa Semanal pelo Canal 2 da Rádio Antena Web, pela Rádio Grande Amor, pela Rádio Lusitânia CB e também pela Rádio Onda Nacional. Falando em Lusitânia CB, eu esses dias recebi um e-mail dando conta de alguns problemas por lá, e eu espero, apesar de tudo, que a emissão deste programa não seja prejudicada pelos problemas que há por lá. Vocês sabem que há uma tendência na Europa e nos Estados Unidos para trazer de volta, sim, pessoas que já trabalharam, pela experiência que elas têm. Ou elas voltam a cargos de diretoria, ou então elas voltam como consultores sênior. Julgam as grandes corporações, tanto europeias quanto dos Estados Unidos, que trazendo essa gente de volta, as pessoas mais velhas, aquelas que já se retiraram da iniciativa privada, da iniciativa pública, transmitem um incentivo aos mais novos para que sejam mais competentes. Mas vivenciei um dia desses, porque a última parte dessa gravação está sendo feita hoje, sábado, dia 25 de fevereiro, um algo que me deixou assim, acreditando na humanidade, porque às vezes, com toda sinceridade, tenho ódio da humanidade. Houve um problema aqui em casa e precisei de um encanador. Liguei para a ferragem, da qual normalmente compro aquilo que preciso, tanto componentes elétricos quanto hidráulicos. Me indicaram lá o encanador. Pois bem, o encanador veio fazer o serviço dele, trouxe um outro senhor com ele para ajudá-lo. E no final, perguntei a idade de ambos. Um deles, 67 anos, o outro, 74. Enquanto há pessoas de mais idade que ficam em casa sem ter o que fazer e criando caraminholas na cabeça, esses dois estavam fazendo um serviço extremamente útil e necessário, porque nas nossas vidas, uma vez que outra, precisamos de um encanador, de um eletricista. E é a gente que está por aí à nossa disposição. Eu fiquei muito satisfeito em saber que esses senhores, o seu João e o seu Abrilino, com 67 e 74 anos, respectivamente, ainda estavam ajudando a muita gente. E o que é melhor, ganhando um dinheirinho. Se por um lado a gente precisa lamentar o fato de pessoas de idade terem que trabalhar para complementar a aposentadoria, por outro lado, a gente fica, pelo menos eu fico, satisfeito em saber que há pessoas que contribuem para o nosso bem-estar, ganham seu dinheirinho e também até se divertem, porque essa dupla de encanadores é uma dupla muito divertida. Mas vamos agora à próxima música do nosso Conversa Semanal. E esta é uma música chinesa. Já rodei em outros programas, mas acho tão linda essa música que vou repeti-la. Daqui a pouco voltamos. Oh, 送救人了人类。 何时才跟你可重聚？ 何时才相聚？愁来也愁去，要到几多岁？ 放送你与我走走高翠。千千片红叶点缀， 愿成灾你情聚， 红叶的追日流 走去，我自走去， 只有信会跟你再共聚。 Estamos de volta com mais esta edição do nosso Conversa Semanal. Recebi essa madrugada, e eu repito, estou gravando a última parte deste programa no dia 25 de fevereiro, sábado. Um e-mail do meu amigo de longa data, o Humberto Pires do Carmo, me relatando sobre a luta que ele está tendo para que nós tenhamos isenção quando importarmos o JAWS. Segundo ele, a Tecnoassistiva e a Bengala Branca declararam ao CONAD não pagarem tributos quando da importação do JAWS. Para mim, malgrado o melhor juízo, ou tanto a Bengala Branca quanto a Tecnoassistiva estão com segundas intenções, ou estão mentindo. Fiquei sabendo também que o imposto de importação do JAWS aqui para o Brasil é de 60% sobre o preço original. E depois tem, dependendo do estado, é claro, dependendo da política tributária de cada estado, mais 18%, 12%, 17%, o ICMS de cada estado. Bom, aí já temos em cascata um imposto de 78% e depois vem o lucro das empresas. Tanto a Tecnoassistiva quanto a Bengala Branca e também nesse rol, o Laramara, etc., né? Que é o mascareiro de todos. Aliás, a Fundação Laramara, é bom que se saiba, é uma entidade para cegos bem aquinhoados, porque cegos pobres não têm condição de comprar nenhum produto na Fundação Laramara. Segundo Humberto Pires do Carmo, nosso Bebeto, até ameaças ele já recebeu por estar mexendo com muitos interesses. Agora, numa coisa o Bebeto tem razão, ele está mexendo num vespeiro muito grande, porque políticas para os deficientes visuais são criadas sem a participação dos deficientes visuais. Isso é um assunto muito sério. Há cegos nesse Brasil que andam de carro importado, que sustentam várias amantes e que têm uma vida nababesca, exatamente em cima da desgraça de outros cegos. E isso precisa acabar. Alguém precisa botar um dedo nessa chaga social. E o Conversa Semanal vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos os que tiveram a paciência de me ouvir. Agradeço a atenção dos diretores do Canal 2 da Rádio Antena Web, da Rádio Grande Amor, da Rádio Lusitânia CB e também do canal Onda Nacional. Desejo contar com a audiência de todos na próxima semana. Este programa foi gravado aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil, por mim, J. Salvador. Vou deixar rodando com vocês uma música do filho do Bob Marley, o Zig Marley. O nome da música é Got to Be True to Myself. Preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Bye bye. Questions, I say.